Você pode se dar um abraço aí no seu lugar, como se pudesse sentir os braços do Pai ao seu redor, te envolvendo outra vez, te chamando de filho amado, em quem tenho o meu prazer, filho amado. O amor do Pai não mudou. O amor do Pai por você não mudou. Entregue-se esse amor mais. Outra vez e outra vez e sempre, sempre Ele estará ali pra te abraçar e te chamar. Entra na minha presença, filho, eu vou te transformar. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Ah, papai, eu posso chamar de pai. Vamos cantar como filhos amados. diz que quando o Senhor Jesus veio ao mundo, o Pai o enviou como filho único, filho unigênito. Você pode erguer a sua mão direita e vamos encher os céus de Belo Horizonte, do Brasil, do mundo. Vamos dizer João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou, Ele amou este mundo e deu seu Filho unigênito. Agora dá uma olhadinha para quem está aí do seu lado, diga: mas quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele não foi mais o Filho unigênito. Ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Quantos aqui são parte da família de Deus? Diga aleluia! Este amor divino nos chamou de filhos. Este amor divino nos chamou de filhos. E você sabe, como filhos de Deus, como família de Deus, nós temos diferenças entre nós. Muitas vezes os irmãos se estranham. Mas diga de novo para quem está aí do seu lado: olha, meu irmão, é melhor a gente ir se acostumando, porque nós vamos passar a eternidade juntos. Eu vou morar com você no céu, meu irmão. O Pai está preparando lugar, está preparando morada. Assim é a família de Deus, assim é o corpo. Um é cabeça, outro é joelho, um é mão, outro é pé. Mas nós somos todos parte de um mesmo corpo. O corpo de Cristo é indivisível. Diga para o seu irmão: meu irmão, eu preciso de você. Eu queria convidar aqui a minha irmã Mariana, o meu cunhado Felipe, como família de sangue, como família em Cristo. Nós queremos proclamar que nós precisamos uns dos outros. Que o Senhor seja exaltado na nossa união. Amém?